se reconhece em mais ou em menos nos seus objetos. Ele se reconhece neles dividido, disperso em diversas ideias, até que neles reencontre, por fim, a sua integral unidade. Toda a natureza é feita, como que diz, esboços mais ou menos bem-sucedidos dessa suprema perfeição, completando, antes da integração final, a diferenciação. Nesse momento supremo, o pensamento, segundo a fórmula aristotélica, é pensamento do pensamento. Bom, ele tinha comentado mais atrás que Platão, em busca de uma realidade suprema por trás das aparências mutáveis da natureza, havia encontrado o mundo das ideias, como que esquemas fixos dos quais as coisas moventes da natureza são imitações imperfeitas. Porém, Aristóteles observa que essas ideias são obtidas por abstração a partir, vamos dizer, das similaridades entre os entes individuais e, portanto, refletem a definição das espécies. E a definição das espécies, por si mesma, vamos dizer, não tem realidade, a não ser a realidade mental que elas têm na consciência que as pensou. Então, o que Platão fez foi, na realidade, aplicar um mecanismo abstrativo às coisas e tomar o produto dessa atividade abstrativa como se fosse mais real do que as coisas das quais a abstração partiu. E, embora haja nisso alguma verdade, isso é, o conjunto dessas ideias pode representar o esquema essencial da realidade, é somente um esquema e não um plano de realidade efetiva. Para que nós encontremos por trás dos objetos corporais uma realidade mais profunda, mais efetiva, da qual eles emergem, é preciso que nós busquemos não apenas formas ou definições, mas, como diz Aristóteles, almas ou espíritos. Ou seja, só aquilo que é vivo pode gerar a vida. Quer dizer, os esquemas das espécies não têm vida por si mesmos. Né? Eles só conseguem, vamos dizer, ter alguma presença viva através dos indivíduos que as manifestam ou as exemplificam de algum modo. Então, na realidade, o que Platão fez é como se fosse uma abstração incompleta. Ele chegou até um certo grau de abstração e parou por ali. Quer dizer, ele se contou com as definições, mas não continuou buscando por trás delas uma realidade efetiva. E a realidade é justamente aquilo que se manifesta de algum modo na experiência. Então, na verdade, o que está faltando ali no esquema platônico é precisamente o Deus que pensa as ideias. Na verdade, nós não podemos dizer que está faltando, porque Platão admitia por cima do mundo das ideias uma outra esfera mais alta, que se chamaria talvez o mundo dos princípios. Mas mesmo os princípios, e eu mesmo expliquei algumas coisas, eu tenho uma aula sobre o título Mundo dos Princípios, mesmo os princípios não são por si mesmos entidades efetivas, reais e viventes que possam criar alguma coisa. Então, o grande problema é que quando nós nos afastamos na realidade sensível, ela nos oferece a visão de entes vivos, que se movem, sofrem transformações, alguns por efeito exterior, outros por iniciativa própria, tá certo? E que, por toda parte, dão sinais de vida. Tá certo? Quando tentamos nos erguer a uma esfera mais alta de realidade, certamente, nós só podemos fazer através da abstração. Mas a abstração não nos dá realidades, ela nos dá apenas esquemas. A possibilidade da confusão entre esses esquemas e a realidade espiritual é uma confusão imensa. Eu acredito que, no nosso tempo, um dos grandes autores de estudos metafísicos, que foi René Guénon, eu acho que ele frequentemente caiu neste erro. Na medida em que, procurando a raiz de todas as coisas, ele chega num negócio que ele chama o não ser. E não, o não ser, na verdade, é o conjunto de todas as possibilidades não manifestadas, não manifestadas e imanifestáveis. Né? Bom, se você concebe a possibilidade universal apenas como conjunto das possibilidades, então a possibilidade dela não ser é igual à possibilidade dela ser. Não há como distinguir uma coisa da outra, tá certo? E também é necessário ver que a possibilidade universal está acima de qualquer determinação possível. Quer dizer, ela na verdade não tem caracteres, tá certo? Ela é apenas a possibilidade em aberto. Então, esta noção não se identifica perfeitamente com a noção da onipotência. A onipotência pressupõe a existência do ser onipotente. Se você tenta conceber algo acima do ser onipotente, só o que lhe sobra é a possibilidade abstrata. Mas a possibilidade abstrata não existe enquanto tal. Ela só existe como uma abstração que nós fizemos. Então, esse esforço do René Guénon de ir para além do ser, me parece que tem um resultado absolutamente desastroso. Tá certo? Talvez convenha até a gente examinar essa coisa com mais cuidado, ou nesta aula, ou numa próxima. Eu creio que o foco do problema está no livro Os Estados Múltiplos do Ser. De qualquer modo, você vê que no esquema do Guénon, a diferença que ele faz entre o ser e o supra-ser ou não ser, a essa diferença corresponde, na escala humana, a diferença que ele coloca entre a salvação e a divinização. Ele diz que as religiões, de modo geral, ele considera como religiões somente aquelas do grupo abraâmico, quer dizer, o judaísmo, o cristianismo e o islã, elas visam a salvação da alma. Mas que acima disso existe uma outra perspectiva, que é a divinização, à qual se tem acesso mediante determinados ritos iniciáticos especiais transmitidos por uma tradição que, segundo ele, vem desde a origem da humanidade. Evidentemente, ele está sugerindo, né, que ele mesmo passou por esses ritos iniciáticos e foi divinizado. Não é isso? Todas as pessoas que eu conheci nesse meio esotérico, eu não vi nenhum sinal de divindade ali. Aliás, não vi nem de santidade, e às vezes não vi nem de bondade, e às vezes não vi nem sequer de decência, da simples decência humana. Nós podemos comentar isso com mais detalhe numa outra ocasião. Mas a presunção de que haja para o indivíduo humano um estado acima da salvação, no qual ele se identifica com o próprio absoluto, ou seja, se identifica com a possibilidade universal, implica naturalmente a sua desaparição. Quer dizer, você pode dizer que no plano da salvação as almas estão, como diz Santo Tomás de Aquino, fundidas, mas não confundidas. Mas se você passa um grau acima disso, você já foi divinizado, você foi integrado, né, no próprio Deus. Quer dizer, você já não sobrevive como alma individual no paraíso, mas você é o próprio Deus. Né? Isso me parece contraditório com a simples perspectiva da salvação. Por quê? Se existe uma única alma imortal no paraíso, esta alma durará eternamente. Quer dizer, não há limite para a duração dela. Portanto, a duração de uma simples alma humana, isso aqui é absolutamente fundamental, a duração de uma simples alma humana será mais longa do que toda a história humana e de que a duração de todo o universo físico. Mais ainda, esta alma humana conservará a sua individualidade, tanto que ela terá memórias do seu tempo de vida terrestre. É isso. E, mais ainda, diz São Tomás de Aquino que as almas do paraíso enxergam as almas do inferno. Não é isso? Então, elas têm consciência do seu preciso lugar no universo e eu não vejo como encaixar isso na perspectiva hinduísta de um supra-ser ou um não-ser que, de vez em quando, se retira de todo o mundo manifestado, fazendo com que todo o universo desapareça e, em seguida, o recria e recria de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de novo, ao ponto de que a fileira dos universos é considerada, é comparada na doutrina hindu a um colar. Né? E esta supressão dos universos pressuporia, então, evidentemente, a extinção das almas que pertenceram ao universo anterior, de modo que a vida eterna deixa de ser eterna. Quer dizer, essa é uma contradição tão flagrante, né, entre o pensamento do Guénon e a letra do Evangelho, que eu não vejo como encaixar o Evangelho dentro da perspectiva guénoniana, ao menos literalmente. Quer dizer, existe aí um problema, né, que geralmente os adeptos do René Guénon não querem ver, de tão modo eles estão imbuídos da ideia de absorver todas as religiões historicamente existentes dentro de uma tradição supratemporal que eles mesmos dizem representar. Né? Ademais, se fosse possível, né, alcançar algum benefício de tipo evangélico através de ritos não evangélicos, como ritos maçônicos ou sufis, eu tenho a impressão que Jesus Cristo teria dado algum aviso nesse sentido, e ele nada disse. Não consta que Jesus tenha instituído nenhum rito além dos sete sacramentos. Não há a menor notícia disso, e o próprio Jesus assegura que ele nada disse em segredo, que tudo que ele disse foi na praça pública. Então, eu pergunto se esses ritos têm uma remota origem cristã. Então, um pedaço da história nos foi sonegado. Né? Mas eu acredito que o ponto de onde se originam esses equívocos é exatamente aqui, quando eles, se a inteligência exige mais, e a inteligência deles exige mais, como é o caso dos platônicos, lhes bastarão ainda abstrações de ordem superior aos fenômenos que regulariam o curso deles, mas que ainda não envolvem realidade, ou seja, não envolvem vida, tá certo? E não envolve existência pessoal. Né? A ideia de René Guénon é que o Deus pessoal é apenas uma manifestação divina voltada para a espécie humana. Quer dizer, é uma face de Deus. E por cima dela existe uma outra coisa que é o absoluto. Muito bem, na perspectiva cristã, existe evidentemente a essência íntima de Deus na qual nós não penetramos. Mas isso não quer dizer que exista algo para além das três pessoas da Trindade. Que além de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, exista um quarto Deus, tá certo? Oculto, que de vez em quando mergulha na sua própria inexistência, tá certo? E depois volta a existir. Quer dizer, eu não vejo como conciliar uma coisa com a outra. Então, a mim me parece que todas as pessoas estão cultuando abstrações e tomando abstrações por entidades reais. Quer dizer, o Deus verdadeiro não pode ser uma abstração. Ele tem que ser um ser, e mais ainda, tem que ser uma pessoa. Não é isso? Então, se nós dizemos, vamos dizer, que a essência desse Deus é amor, bom, então ele tem que ter alguém pelo qual ele tem amor, e isso supõe a sua, vamos dizer, de certo modo, unidade múltipla nas três pessoas da Trindade. Né? Mas este confronto entre essas duas perspectivas espirituais, ele vem, se prolonga ao longo da história no conflito entre o cristianismo e o gnosticismo. Né? Quer dizer, o gnosticismo pretende realmente alcançar a essência divina e absorver-se nela. Né? E o cristianismo diz que a nossa mais alta perspectiva é a salvação da alma. O Guénon se sente muito incomodado com isso. Ele gostaria de ter algo melhor que a salvação. E ele diz que naquela época, então, Aristóteles viu que tinha algo de errado naquele esquema perfeitamente lógico e abrangente do Platão. Como existe, quer dizer, a mesma lógica, a mesma abrangência se observa no esquema guénoniano, e viu que precisava voltar à noção dos seres vivos. E que esses seres vivos, de algum modo, manifestavam a mesma unidade divina em vários planos e distintas modalidades, onde o padrão de unidade de cada ser era, vamos dizer, cada vez mais alto, quanto mais se elevava na hierarquia dos seres, de modo que, por exemplo, um ser vivo tem uma unidade mais exigente, por assim dizer, do que um mineral, né? E dentro dos seres vivos, os animais têm uma unidade mais refinada e mais intensa do que os vegetais, e o ser humano culmina na esfera, a escala da unidade na esfera da natureza, na medida em que tem a unidade da autoconsciência. Quer dizer, não apenas tem a unidade física, tem uma unidade em si, mas tem uma unidade para si também, ainda que esta unidade seja imperfeita, né, e que ela, como diz aqui o Schelling, a consciência se reconhece nos objetos, mas se reconhece de maneira fragmentária até que ela consegue reintegrar os objetos como conteúdos da própria consciência. Muito bem, então eu creio que isso aqui encerra o nosso comentário aqui ao Ravaisson. E aproveitando o material que nós obtivemos deste texto, que eu pretendo continuar traduzindo e talvez a gente comente nas outras aulas, eu gostaria de apresentar para vocês algum esboço antecipado do que pode rolar no meu debate com o professor Alexandre Duguin. Antes eu desejo esclarecer que aquela bronca que eu dei nos organizadores do debate no programa passado foi em parte devida a um tremendo mal-entendido, porque existe um grupo guénoniano, schwoniano do Brasil, que é constituído de pessoas da mais baixa espécie, e que tem todos os motivos para desejar uma divulgação do pensamento do Duguin, que é seu novo mestre. Então, a divulgação dele no Brasil. E me pareceu que o grupo organizador do debate estava refletindo as ações desse grupo, mas parece que não está, parece que não há nenhuma relação entre eles, apenas foi uma série de infaustas coincidências. Eu tenho de confessar a vocês que toda a experiência que eu tive com pessoas da esfera guénoniana, schwoniana, foi uma das maiores decepções da minha vida. Porque, embora essas pessoas tenham exposições doutrinais absolutamente fantásticas, eu nada pude observar ali que me lembrasse nem de longe o mais mínimo sinal de espiritualidade, apenas de intelectualidade. Quer dizer, uma inteligência levada ao mais alto nível da abstração, mas a um nível de abstração tal que estabelecia neles uma espécie de corte entre o seu mundo doutrinal e, vamos dizer, a existência de todos os dias. De modo que, por exemplo, Fritjof Fon insistia muito na importância da virtude para a ascensão iniciática, e eu, de fato, ali eu não vi virtude nenhuma, só o que eu vi foi fofoca, traição, maldade, né? Talvez seria interessante eu contar um certo episódio a vocês, que quando eu rompi com esse pessoal, eles ativaram um mecanismo que já é costumeiro na organização do Fritjof Schoen, que é fazer um assédio judicial ao inimigo. Isso não foi o único caso. Existem outros relatados ali pelo Marco Kozlov, que não é uma pessoa de que eu goste muito, mas que passou por algumas experiências e dá um depoimento importante. E também ativaram o esquema então, do assédio judicial contra mim, inventaram um processo me acusando de um crime que eu não tinha cometido. Eu tive 6 anos de trabalho com isso. Consegui vencer o processo, evidentemente, mas quase fui levado à ruína. Né? E ali apareceram, então, 8 discípulos do Fritjof Schoen, mentindo descaradamente, fazendo falsos testemunhos, dos quais eu só pude me livrar porque eu tinha coisa melhor do que testemunhos, eu tinha prova documental. Então ficou ali demonstrado que estavam todos mentindo, e eu, evidentemente, né, acabei não pagando pelo crime que não cometi. Mas a coisa me deu muito trabalho. E a mim me parece que uma organização que recorre a esse tipo de expediente para intimidar pessoas não tem autoridade para dizer uma palavra sobre a virtude. Ali não há virtude nenhuma, tá certo? Inclusive no caso do Marco Kozlov, Marco Kozlov teve um caso com a mulher do Sheik, né? E daí deu um conflito. Agora imagina, né? Um sujeito entra na minha casa, vai lá, né? Tem um caso com a Roxane, né? E daí explode, né, uma série de hostilidades dentro. Fala, bom, que ambiente é esse, meu Deus do céu? É? Isso aí é a casa da irmã Joana. É? Então, foi isto que eu encontrei nesse meio. Tem pessoas altamente desenvolvidas do ponto de vista intelectual, mas que me pareciam, de fato, viver num mundo de abstrações e ter muito pouca intuição das situações humanas reais. Eu não sei se eu posso generalizar isso para todos os membros da esfera guenoniana, schwoniana, né? Nem eu pretendo fazê-lo. Depois, mais tarde, surgiram enormes escândalos. O Schoen foi acusado de pedofilia, coisa que eu não acredito. Tá certo? Mas, de qualquer modo, quando ele foi acusado de algo que ele não cometeu, ele simplesmente recebeu o troco do que ele tinha feito com muitas outras pessoas, entre as quais eu, que acusá-las exatamente do que não fizeram. Tá certo? Então, a acusação que foi movida contra ele era falsa, porém merecida. Só com a diferença que ele sofreu isso com 80 anos de idade, o que é muito mais desmoralizador do que eu que sofri aos 40. Então, é importante contar essas coisas para que vocês entendam que qualquer presunção de autoridade espiritual ela tem que se comprovar, não é na teoria, não é na doutrina. Por exemplo, quando Schoen foi acusado de pedofilia, ele respondeu, falou, não, mas vocês leiam os meus livros, né? Vejam pelos meus livros, eu não seria capaz de fazer uma coisa dessa. Eu digo, os livros não são você, os livros são apenas coisas que você disse. Tá certo? Mas para conhecer uma pessoa, não basta saber o que ela disse, é preciso saber o que ela fez, né? E da sua carreira espiritual, ele tem ali, compõe-se. A sua carreira espiritual inclui uma série muito impressionante de injustiças, tá certo? De injustiças, de perseguições. Inclusive, um outro detalhe é que, tão logo eu entrei para a tarica do Fritjof Schoen, imediatamente eu fui nomeado seu mukaddam, quer dizer, representante para o Brasil. Eu estranhei muito aquilo, falei, eu acabei de cair aqui de paraquedas. Mukaddam é um cargo importante na hierarquia esotérica. Né? Tem alguma coisa errada nisso. Mas então, eles me nomearam Mukaddam, mas eles passavam instruções para um outro sujeito, criando então um conflito, né? um conflito de autoridade, o que me pareceu uma coisa extremamente feia. Quer dizer, porque nada no mundo substitui, vamos dizer, a sinceridade, a clareza de propósitos. Então, eu não pedi para ser nomeado Mukaddam, mas aquilo era só uma incomodidade para mim. Mas, se você nomeia um representante, você não vai passar suas ordens secretamente para um outro. Então, o outro, evidentemente, caiu na coisa que nem um patinho, ficou todo inchado, porque essas instruções estavam sendo passadas para ele, e agiu como um verdadeiro palhaço depois. Tudo isso foi há mais de 20 anos atrás. E eu, por respeito à pessoa do fundo, jamais quis divulgar isso aqui. Mas conforme o tempo vai passando, se torna necessário esclarecer isso. Então, esse grupo Xu-Uniano participou recentemente da organização de um colóquio a respeito da obra de Júlio Zévola. E neste colóquio entrou a primeira comunicação do Duguin ao Brasil. Então, eles são, vamos dizer, o canal por onde o Duguin entrou no Brasil. Evidentemente, o primeiro a mencionar Duguin em língua portuguesa fui eu mesmo. Né? Mas não como alguém que devesse ser seguido, né? Sim, apenas como um problema que devia ser examinado. Né, certo? Mas eles não, para eles o Duguin é um mestre. Né? É alguém cujas instruções eles seguem, ou pelo menos pelas quais têm o maior respeito. Então, é claro que, por um lado, tudo o que Alexandre Duguin tem feito, sim, insere, até certo ponto, dentro da perspectiva guenoniana, mas modificando-a de acordo com o seu plano essencial. Esse plano, ele não é de natureza filosófica, ele é, vamos dizer, toda obra filosófica, com pretensões a filosófica, ela tem alguma chave, quer dizer, o ponto onde está a sua unidade. Né? Se você examinar tudo o que eu falei, escrevi, ensinei ao longo desses 30 anos, vocês vão ver que essa unidade é de natureza, por um lado, realmente metafísica, e por outro lado, gnoseológica e ética. O que tem me interessado, sobretudo, qual é a condição para que a consciência humana individual possa alcançar a verdade e desfrutar do dom do conhecimento objetivo, que é o dom humano por excelência, conforme demonstrou o Xavier Zubiri. Né? Aliás, é outro ponto que o Fritz Waffrom também insiste, quer dizer, o próprio da inteligência humana é a objetividade. Se você desiste disso, você está abaixo da condição humana. Em segundo lugar, me interessava saber qual é a relação entre essa consciência humana e a divindade, e o absoluto. Quer dizer, o que é a consciência perante o absoluto? E no esforço de investigar esse problema, eu fui chegando cada vez mais à conclusão de que a consciência individual humana tinha muito mais importância do que nós poderíamos discernir na doutrina do Guénon, por exemplo. Para ele, essa consciência faz parte apenas da Maya. Né? E, através da escalada iniciática, a consciência se converte em conhecimento, e o conhecimento se transforma no ser, e você é absorvido, então, no absoluto, mediante o processo da divinização. Mas isso, como eu estava dizendo, me parece contraditório com a perspectiva da vida eterna. Quer dizer que, se uma única alma tem a vida eterna, então ela abrange não só toda a história existente, mas o cosmos existente e todos os cosmos possíveis. Tá certo? Sem perder a sua distinção individual. Então, eu vi que a consciência humana, a alma individual humana, ela é um elemento estruturante do cosmos. Daí eu me lembrei que no catecismo que os padres me ensinavam quando eu era pequeno, se perguntava que sim, para quem Deus fez o mundo? E respondia, para o homem, para o ser humano. Se Deus fez o mundo para o ser humano, então, evidentemente, o ser humano está acima do mundo. Tá certo? E o ser humano é, de certo modo, a chave de abóbada de toda a criação. E o ser humano não considerado abstratamente enquanto espécie, mas enquanto indivíduo. Essa diferenciação individual já aparece no próprio Gênesis. No conflito de interesses entre Adão e Eva e depois entre Caim e Abel. Portanto, não se trata, vamos dizer, do homem considerado abstratamente como espécie, tá certo? Mas das individualidades humanas. São essas individualidades que são o fator estruturante de todo o cosmos e de todos os universos possíveis. Então, se nós perguntarmos qual é a hierarquia da realidade, eu digo, bom, num primeiro plano você tem o próprio Deus. Depois, você tem o mundo das almas humanas. E depois você tem o mundo dos anjos. É? Então, os anjos têm o conhecimento divino, mas eles não têm a liberdade divina. Quer dizer, a liberdade humana, o livre-arbítrio humano, é a expressão direta do poder divino. É isso. E isso quer dizer que o universo inteiro das almas imortais é algo que abrange o cosmos. E, sob certos aspectos, se sobrepõe aos próprios anjos. Então, eu falo, bom, então eu não vejo motivo para nós desprezarmos o ser humano, o estado humano, como se fosse apenas um estado desprezível entre muitos outros. Quer dizer que, na perspectiva gnoniana, o estado humano é apenas um de uma fileira ilimitada de estados pelos quais o ser vai passar, na medida em que, transcendendo a sua individualidade, ele vai se divinizando. Eu digo, mas, peraí, mas para que isso aí? Se a alma humana já tem esse estatuto superior ao próprio cosmos e a todos os cosmos possíveis, não é isso? Para onde poderíamos subir depois do estado humano? E qual é o estado das almas na eternidade, se não o estado humano? Não é um outro estado. Então, esta foi a minha preocupação central. Desta preocupação central surgem outras periféricas, inclusive as preocupações de ordem política, histórico-social, etc., etc., etc. Essas preocupações surgem de uma pergunta que eu fiz a mim mesmo muitos anos atrás, que é o seguinte: se, por um lado, todas essas organizações espirituais e seitas iniciáticas, etc., etc., colocam a consciência humana tão baixo na escala, e, por outro lado, os materialistas, behavioristas, etc., etc., dizem que a alma humana nem mesmo existe, que ela é apenas uma impressão que nós tiramos, uma ilusão, impressão ilusória, tá certo? Nascida de mecanismos físico-químicos. Então, a alma humana é praticamente um nada no entender de toda esta gente. E a consciência humana também é um nada. Por outro lado, você vê que o século XX desenvolveu toda a sorte de mecanismos destinados a controlar, né, e neutralizar a consciência humana. Eu digo, ah, mas se a coisa é um nada, para que tanto trabalho para policiá-la, para mandar nela, para oprimi-la? Tá certo? Por que tem tanta gente querendo rebaixar a consciência humana? Esta foi, vamos dizer, a verdadeira origem de todas as perguntas políticas que eu fiz. Tá certo? É claro que eu tive uma fase inicial onde eu fui militante esquerdista, e naquela época eu li muito Karl Marx e Lenin, essa coisa toda. Né? Mas, naquela época, eu me limitava a aprender essa coisa. Eu não creio que eu tivesse nenhuma pergunta pessoal a responder. A pergunta surge depois e surge precisamente deste problema. Por que tanto esforço para dominar e esmagar uma coisa que, teoricamente, já é um nada? Então, também levei em consideração o seguinte, que, vamos dizer, a sacralidade da consciência humana, ela é uma instituição de ordem divina. Foi o próprio Deus que quis assim. Porque isto reflete, entendeu, a nossa liberdade, e a liberdade não advém, por assim dizer, da razão divina, mas do poder divino. Se nós dissermos, olha, Deus Pai representa o poder divino, Deus Filho a razão divina, o Logos divino, a inteligência divina, e Deus Espírito Santo o amor divino. Hein? Então, nós recebemos muitos dons, entre os quais a liberdade, que é uma expressão direta do poder. Então, a nossa liberdade é aquilo que em nós reflete o poder do próprio Deus Pai, não a razão divina. E por isso mesmo, essa liberdade é imprevisível. Ela é criativa e ela não obedece a leis e por isso mesmo existe a possibilidade da desobediência e da rebelião. Quer dizer, a possibilidade de nos voltarmos contra Deus é ela própria expressão do poder de Deus Pai manifestado em nós. Então, essa liberdade humana, que primeiro compreendida como liberdade metafísica, era absolutamente fatal que ao longo dos tempos, com vamos dizer, a evolução histórica do cristianismo, com tudo que veio acontecendo, que a ideia mesmo da liberdade metafísica humana se traduzisse na forma da liberdade política, que é a liberdade de consciência. Então, qual foi a primeira vez na história humana onde este princípio da liberdade política se manifestou em leis, instituições, com base num princípio bíblico? Foi na Constituição Americana. Então, quer dizer, uma sociedade fundada na liberdade, inteiramente fundada na liberdade de consciência individual, poderia ter surgido de uma concepção anarquista, de uma concepção materialista, de uma concepção relativista, mas não apareceu. Apareceu com base no princípio bíblico. Então, isso quer dizer que esta noção que eu estou lhes passando, vamos dizer, da liberdade humana como expressão, vamos dizer, do próprio poder de Deus Pai, tal como manifestado em nós, isso está consagrado na Constituição Americana exatamente como um princípio bíblico. Se alguém tem alguma dúvida, leia o livro do Benjamin Morris, quer dizer, do Caráter Cristão das Instituições Latino-Americanas. É um livro de 1.500 páginas. Latino-americano? Não, norte-americano. Constituição, falei latino-americano, estou ficando gaga. Do Caráter Cristão das Instituições Americanas, né? Benjamin L. Morris. Então, nós podemos dizer que o único país do mundo que tem leis e instituições diretamente inspiradas numa lei divina são os Estados Unidos. Então, esse é um ponto muitíssimo importante. Isso quer dizer que a autoridade de Deus Pai se traduz concretamente na existência humana sob a forma da nossa liberdade metafísica. E a liberdade metafísica se expressa social e culturalmente, social, política e culturalmente, na ideia da liberdade política, né? Liberdade de consciência. Então, isto quer dizer que a liberdade de consciência, tal como foi integrada na Constituição Americana e nas instituições americanas, não veio do iluminismo. O iluminismo não tem, nesse sentido, não teve nada a ver com a Revolução Americana. Se você procurar as fontes da Revolução Americana, você vai ver que todas as fontes são bíblicas. E o pensamento iluminista teve uma influência mínima aqui. Né? Embora o clamor por liberdade individual também se espalhasse na Europa, só que na Europa não se realizou. Na Europa se realizou o contrário. A Revolução Francesa foi seguida, vamos dizer, pela ditadura de Napoleão e depois por uma sucessão de golpes, revoluções e ditaduras que só vieram parar, acho que em 1870, 1880, a França se estabilizou um pouquinho, teve um pouco de liberdade, mas no século XX houve outros golpes e outras ditaduras, né? Então, dizer que o único país do mundo onde o princípio da liberdade divina se manifesta como a expressão, como liberdade política humana, é os Estados Unidos. E isso é evidentemente uma instituição bíblica. Isso quer dizer que, em parte alguma do mundo, se conseguiu fazer a mesma coisa. E quando nós lemos hoje, no Alexandre Dugin, o contraste que ele faz entre as ordens tradicionais. Então, deixa eu explicar por um outro lado, é mais fácil. O Dugin segue toda a escola da geopolítica, né? Mackinder, Haushofer e outros tantos. E, segundo esses autores, existe um conflito perene no mundo entre o que chamam as potências terrestres e as potências marítimas. As potências terrestres, como a própria Rússia ou a China, são todas de ordem tradicional, autoritária, centralizadora, né? E voltadas, segundo ele, para objetivos supraindividuais. Ao passo que as potências marítimas são potências eminentemente comerciantes, né? Que atuam principalmente através do poder marítimo, evidentemente, interferindo em vários lugares e levando ali uma filosofia de liberdade individual baseada inteiramente no iluminismo e, portanto, no materialismo. Ora, eu até acho que eu vou ler um pedaço para vocês. Deixa eu ver. É muito interessante, porque eu creio que no próprio debate não haverá ocasião de falar, dizer tanta coisa, porque o debate é por escrito, né, e o escrito tem as suas limitações. Está aqui o livro do Dugin, A Grande Guerra dos Continentes. A substância da doutrina geopolítica pode ser resumida pelos princípios seguintes. Na história planetária, estão em presença duas abordagens opostas e em competição permanente para abranger o espaço planetário. A abordagem terrestre e a abordagem marítima. Segundo a abordagem à qual aderem os diversos estados, povos ou nações, ou segundo a sua consciência histórica, sua política exterior ou interior, sua psicologia, sua visão do mundo, formam-se, segundo regras, completamente determinadas. À vista desses traços, é possível falar de uma visão do mundo terrestre, continental, ou mesmo a visão da estepe, a estepe é a paisagem russa por excelência, e de uma visão do mundo marítima, insular, oceânica ou aquática. Notaremos que os primeiros traços de uma abordagem similar podem se encontrar nos trabalhos dos eslavófis ou russos, como Komiakov e Kirievski. Na história antiga, as potências marítimas, que se tornaram símbolos históricos da civilização marítima no seu conjunto, foram a Fenícia e Cartago. O império terrestre que se opunha a Cartago era Roma. As guerras púnicas formam a imagem mais pura da oposição entre a civilização marítima e a civilização terrestre. Na época moderna e na história recente, o polo insular e marítimo tornou-se a Inglaterra, senhora dos mares, e mais tarde a ilha-continente gigante América. A Inglaterra, exatamente como a antiga Fenícia, utilizou em primeiro lugar como instrumento fundamental de dominação o comércio marítimo e a colonização das regiões costeiras. O tipo geopolítico fenício anglo-saxão engendrou um modelo particular de civilização de mercado, capitalista mercantil, fundado antes de tudo nos interesses econômicos e materiais e sobre os princípios do liberalismo econômico. Em consequência, a despeito de todas as variações históricas possíveis, o tipo geral da civilização marítima está sempre ligado ao primado do econômico sobre o político. Do mesmo modo que face ao modelo fenício, Roma representava um exemplo de estrutura autoritária guerreira, fundada numa dominação administrativa e numa religião civil, sobre o primado do político sobre o econômico. Roma é o exemplo de um tipo de colonização puramente continental, não marítima, mas terrestre, com a penetração profunda no continente e a assimilação dos povos submissos, submetidos, romanizados, invariavelmente após a conquista. Na história moderna, as encarnações da potência terrestre foram o Império Russo e os Impérios Austro-Húngaro e da Alemanha, da Europa Central. Na Rússia, Alemanha e Austro-Hungria está... a Rússia, Alemanha e Austro-Hungria são o símbolo essencial da terra geopolítica na história moderna. Mackinder demonstrou claramente que, em todos os últimos séculos, a atitude marítima significa atlantismo. Hoje, exatamente como hoje, as potências marítimas são, antes de tudo, a Inglaterra e a América. isto é, países anglo-saxões, em face ao atlantismo que personifica o primado do individualismo, do liberalismo econômico e da democracia de tipo protestante, opõe-se o eurasismo, que pressupõe necessariamente o autoritarismo, a hierarquia e o estabelecimento de princípios nacionais, etáticos, comunitários, acima das preocupações simplesmente humanas, individualistas e econômicas. A atitude eurasiana, claramente expressa, é típica, antes de tudo, da Rússia e da Alemanha, as duas mais fortes potências continentais, cujas preocupações geopolíticas e econômicas, e o mais importante, a visão do mundo, são completamente opostas às da Inglaterra e dos Estados Unidos. Bom, quando eu lia isso, me ocorreu o seguinte. Se você fizer um mapa das zonas de influência soviéticas no mundo, vocês vão ver que elas se espalham pela Ásia, África, América Latina e América do Norte. Então, como é que nós podemos falar de uma potência terrestre? É? E toda a influência exercida pela União Soviética na África, por exemplo, né? Fomentando revoluções, derrubando governos, instituindo regimes, etc., etc. Como é que é isso? Né? Quer dizer, será que eles chegaram na África a pé? Né? Como é que eles instituíram um regime em Cuba? Vieram caminhando? É uma potência terrestre? Quer dizer, a própria noção, vamos dizer, do Império Terrestre é uma palhaçada, quer dizer, não existe, né? Por outro lado, aparece aí a noção de que esses grandes regimes centralizadores estão voltados a objetivos supraindividuais, portanto, de ordem divina. Né? Ao passo que a civilização anglo-saxônica está baseada em motivos apenas individualistas no comércio, no interesse material, etc., etc. Né? Isso aí também é, evidentemente, uma grosseira falsificação, porque, em primeiro lugar, a concepção originária da economia de mercado é uma concepção de monges espanhóis e portugueses, já entre os séculos XV e XVI. A coisa acabou não se realizando em Portugal e Espanha por certa contingência, inclusive pelo conflito com a Inglaterra. Mas a concepção da livre economia é inteiramente católica. E tem um livro do Alejandro Chafuen a respeito, né? E não deixa a menor margem à dúvida. Isso aí foi dois séculos antes de Adam Smith. Em segundo lugar, a concepção da liberdade política não tem nada a ver com o individualismo no sentido da pura busca do interesse individual. Mas tem a ver exatamente com a concepção cristã de que a liberdade política é uma exigência decorrente da própria letra do Evangelho. E isso é inteiramente baseado em motivos cristãos. Leiam Benjamin Morris e se tirarão a dúvida completamente. Né? Em segundo lugar, como nós podemos imaginar que esses regimes autoritários da Rússia e da Alemanha foram inspirados em motivos divinos? Né? Vamos dizer, qual é a atuação, vamos dizer, que a Alemanha teve na cristianização do mundo? Né? Os primeiros povos cristianizados da Europa foram Inglaterra e Irlanda, e eles cristianizaram o resto. Não é isso? A Alemanha mal foi cristianizada, já explodiu na reforma. É? E mais ainda, quer dizer, a Alemanha foi o foco de onde saíram todas as doutrinas anticristãs mais radicais do universo. Hegelianismo, Marx, Nietzsche, etc. Quer dizer, toda a ideia, quer dizer, da crítica bíblica, né, visando, vamos dizer, a dissolver o texto bíblico em considerações historiográficas imaginárias, no mais das vezes, é inteiramente uma criação alemã. E, por outro lado, se você observar, vamos dizer, a imensa tarefa de evangelização feita por seitas protestantes americanas no mundo, espera aí, os americanos estão levando para o mundo algo mais além do individualismo, né? E individualismo tal como concebido ali pelo professor Dugin. Note-se que, num outro escrito que eu não tenho aqui, o Dugin diz que para caracterizar bem o conflito é preciso ler o livro do Sir Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, onde Karl Popper traça a noção da sociedade aberta como aquela sociedade na qual não há absolutos. Não há nenhuma verdade absoluta acima, vamos dizer, dos interesses e preferências dos indivíduos. Portanto, uma sociedade sem lei revelada, sem transcendência, por assim dizer. E, então, diz Dugin, em face dessa concepção da sociedade aberta, nós temos a da sociedade tradicional, representada pela Rússia, pela Alemanha, pela China, etc., etc., etc. Não. Bom, acontece que o seu Karl Popper, em primeiro lugar, é um alemão. Não é americano. Né? Que eu saiba, jamais viveu na América. Terminou seus dias na Inglaterra, mas aqui na América, que eu saiba, nunca esteve. Então, esta concepção da sociedade aberta, ela teve alguma importância na formação da elite globalista, não só americana como europeia. Mas qual a influência que isso teve nos Estados Unidos? Praticamente zero. Isso é um enxerto penetra na elite, tá certo? E tenta se impor à sociedade contra a resistência maciça dessa sociedade. Quer dizer, é da ideia da sociedade aberta, popperiana, que vem. Então, toda essa coisa que tem hoje, vamos dizer, da separação, da uma interpretação atual da expressão separação igreja-estado, que é, vamos dizer, não apenas de um Estado laico, mas de um Estado anticristão. E isso é, evidentemente, uma obra de elites globalistas que não têm raiz nenhuma na tradição americana nem na nação americana, mas que são francamente inimigos da nação. Se você acompanhar a política dessa elite no último meio século, você verá que foi invariavelmente anti-americana. Até comentei, acabei de mandar um artigo para o Digesto Econômico, tanto que graças à influência desta elite no governo americano, influência às vezes disfarçada, mas sempre presente, vamos dizer, a orientação constante da política externa americana, exceto na era Reagan, foi invariavelmente trocar ditadores amigos por ditadores inimigos e trocar regimes autoritários por regimes autoritários. Então, né, eles trocaram Chiang Kai-shek por Mao Tse-tung, Fulgêncio Batista por Fidel Castro, né, o Lon Nol pelo Pol Pot, o Diem pelo Ho Chi Minh e assim por diante. Isso foi sempre política do Departamento de Estado, além do esforço que o Departamento de Estado fez para quebrar o poder das outras potências coloniais, como França, Portugal, Espanha, etc., etc., entregando, né, as suas antigas possessões ao poder de comunistas, com prejuízos imensos, porque se você for ver a devastação que foi feita na África Portuguesa depois da saída dos europeus, foi um negócio incrível. E hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista do Bernard Lugan, que é o grande historiador da África, dando conta do que se passa na África do Sul hoje. A África do Sul hoje é um país completamente destruído, né? Dirigido por uma elite assassina e corrupta, onde, vamos dizer, a margem de desemprego, por exemplo, entre os negros, que antigamente no tempo da apartheid era de 20%, hoje é de 45%, né? E assim por diante. Quer dizer, é um país dominado pelo banditismo, pela AIDS, um país absolutamente devastado. Né? Eu me lembro dos festejos que houve em toda a mídia ocidental, a mídia que pertence justamente a esta elite, quando caiu o governo da África do Sul. Ah, agora vai começar uma era de liberdade, é uma maravilha, etc., etc. Só um idiota cair nessa conversa. Nós sabíamos perfeitamente quem ia tomar o poder e o que que eles iam fazer. Do mesmo modo, hoje estão comemorando a queda do Mubarak, achando tudo uma maravilha, né? E quem vai tomar o poder é a Fraternidade Islâmica, que vai fazer a desgraça lá, como sempre tem sido. Do mesmo modo, na Revolução Iraniana, quando caiu o Shah da Pérsia, todo mundo, agora é a vez da democracia, da liberdade, etc., etc. Daí vieram os Ayatollah com uma ditadura mil vezes pior do que a do Shah e uma política francamente anti-americana. Então, todo o esforço desta elite globalista tem sido no sentido mais claramente anti-americano e no sentido de favorecer o movimento comunista internacional, o qual faz parte do esquema eurasiano do Dugin. Tá certo? Então, o que eu vejo aqui, esta descrição dos dois blocos, ela não confere absolutamente. Mesmo porque, se você pensar, de um lado nós temos as potências terrestres, que seria então, vamos dizer, a Europa, né, e a Rússia, a China, os países islâmicos. E do outro lado tem as potências marítimas. Eu digo, peraí, quais foram as primeiras potências coloniais que houve na modernidade? Né? Foram Portugal e Espanha. Né? Essas sim eram potências marítimas. E o que é que elas têm a ver com o esquema anglo-saxônico? Absolutamente nada. Foram destruídas pelo esquema anglo-saxônico. Quer dizer, E se for Portugal e Espanha, então como você pode imaginar que o esquema essencial, vamos dizer, do Império Marítimo é uma mentalidade comercial e mercantil anglo-saxônica e protestante? Quer dizer, mas que coisa de você ignorar completamente os fatos históricos e sobrepor a eles símbolos unificadores que não têm absolutamente nada a ver com a realidade? Não, eu seria o último, vamos dizer, a rejeitar a utilização dos símbolos como instrumentos de interpretação da realidade. Mas a força do símbolo só se manifesta quando ele abrange os fatos conhecidos e os transcende e lhes dá um sentido. Agora, quando o coitado do símbolo deixa fora 90% dos fatos, então ele não é um símbolo, é um estereótipo usado para fins de propaganda. Tá certo? Então, essa generalização sobre as potências marítimas e terrestres está absolutamente errada. Também a generalização de que existe, por um lado, a sociedade aberta, isso é a sociedade sem absoluto, sem transcendência, e do outro lado, uma sociedade voltada para finalidades superiores. Porque, veja, existe uma diferença muito grande entre uma lei transcendente, lei de ordem divina, tá certo? E um simples império de uma vontade sobre a coletividade. Veja, se você opuser individualismo e coletivismo, você não vai chegar a nada. Porque, justamente, as políticas coletivistas são aquelas que incentivam nos indivíduos as ambições que os tornam individualistas. Quer dizer, enquanto você tem, por exemplo, uma sociedade onde vigoram princípios e valores cristãos, tá certo? Então, toda ambição individualista é refreada. John Adams disse que uma constituição como a americana só servia para um povo cristão. E você vê que à medida em que houve uma leve descristianização da sociedade nos últimos 30 ou 40 anos, a quantidade de corrupção no meio dos negócios é uma coisa impressionante. Porém, veja você que coisa terrível e significativa. Esse aumento da corrupção, que é bastante documentado, tá certo? Tem vários livros a respeito, depois eu posso lhe recomendar alguns, documentando como a ética nos negócios veio desaparecendo nos últimos 30 anos, coincide com a disseminação entre os empresários da mentalidade de Sir Karl Popper. Quer dizer, o tipo do liberal agnóstico, né? Representado no Brasil, personificado pelo nosso Rodrigo Constantino. Né? Então, à medida que esse tipo se dissemina, tá certo? Na classe empresarial, acaba a moralidade e começam as fraudes. Mais ainda, essas fraudes são diretamente incentivadas pela elite globalista. Reportemos ao plano Cloward Piven, né? Fala-se Piven, na verdade, que é um plano elaborado por dois estrategistas, discípulos de Saul Alinsky, que é o mentor do Barack Obama, plano inventado nos anos 60, para demolir a Previdência Social americana. A tese era bastante simples. Digo, olha, a Previdência Social, se você lê o regulamento, ela oferece X direitos, né? Quando você vai ver, por exemplo, o número de pessoas que teoricamente têm esses direitos é muito maior do que o número daquelas que estão sendo atendidas. E o sistema jamais teria condição para atender todas. Então, isso quer dizer que a maior parte das pessoas não ligava para os seus direitos previdenciários, não precisava deles. Recorria à previdência privada, fazia poupança. Ou seja, cada um cuidava do seu futuro e do futuro da sua família. E daí, esse Clower e Piven disseram o seguinte, olha, se nós incentivarmos todas essas pessoas a requererem os seus, exigirem os seus direitos, então você vai ter, atualmente a Previdência atende 5%. Se ela chegar a atender 50% ou 60%, ela vem abaixo. E caindo a Previdência, o que acontece? Cai os bancos. Então, quer dizer que a crise americana foi uma obra de engenharia. Levou 40 anos para fazer, mas finalmente deu certo, aconteceu. E quem é esta gente que fez? É a mesma gente que trabalha para Jorge Soros, Barack Obama e outros. Ou seja, a própria elite globalista. Então, a identificação da elite globalista com o Estado americano é completamente falsa, porque os caras estão trabalhando, evidentemente, contra o Estado americano, demolindo a economia, cortando as verbas militares, tentando desmoralizar os militares através da introdução forçada do homossexualismo na organização militar e assim por diante. Quer dizer, a folha de serviços anti-americanos prestada por esses camaradas é a coisa mais óbvia do mundo. Então, portanto, se interpretamos, vamos dizer, a elite globalista com a sua mentalidade popperiana, vamos dizer, com a nação e o Estado americano, estamos falsificando a coisa completamente. E, no entanto, nós vemos que essa elite, na medida em que ela colabora com o comunismo e colabora, inclusive, com o nazismo, lê o livro do Anthony Sutton, Wall Street e o Terceiro Reich, você vai ver que Hitler foi bastante financiado por banqueiros daqui, inclusive judeu, Warburg, soltando dinheiro lá para o cara matar judeu na Europa. Então, parece que essa elite globalista tem trabalhado pelos mesmos objetivos que a elite eurasiana há bastante tempo. Não é isso? E a ideia de que os impérios, vamos dizer, da Rússia e da Alemanha trabalhassem para finalidades transcendentes, né, me parece uma confusão, vamos dizer, do coletivo com o supra-individual. Então, você não pode esquecer que o coletivo não é um conceito superior ao individual. São exatamente, vamos dizer, dois lados da mesma coisa. Quer dizer, o coletivo é um coletivo de indivíduos. Agora, uma lei transcendente não é isto, né? Quer dizer, o supra-individual não é coletivo. O supra-individual não tem nada a ver com coletivo e individual nesse sentido numérico, sentido quantitativo. O coletivo e o individual, diria René Guénon, são dois conceitos quantitativos. E o supra-individual, vamos dizer, o que é espiritual, é eminentemente supra-quantitativo. Portanto, a oposição de coletivo e individual se dá dentro do quantitativo, não é a mesma coisa que a contraposição entre, vamos dizer, o terrestre e o celeste, entre o imanente e o transcendente, como dá a entender o Alexandre Dugin. Então, bom, isso aí são alguns, vamos dizer, elementos que serão levantados durante o debate com o Alexandre Dugin, na medida do possível, porque sendo um debate por escrito, é difícil dizer tudo isso por escrito. Você fica falando meia hora, você produziu 15 ou 20 páginas, né? Mas para escrever 15 ou 20 páginas você leva uma semana. Então, e estes, vamos dizer, estes problemas, eles são profundamente esclarecidos por estes conceitos que nós tiramos aqui do Ravesson. Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco continuamos. Bem, eu queria aproveitar a segunda parte da aula para atualizar algumas perguntas, mas antes queria lembrar vocês que no próximo dia 22, terça-feira, vai ser lançado pela Vide Editorial o livro O Enigma Quântico, do professor Wolfgang Schmidt, que tem uma introdução minha. E na hora do lançamento, que será às 20 horas, 22, terça, às 20 horas, eu farei uma breve conferência a respeito da vida e obra do professor Schmidt. É um livro da mais alta importância. Estou muito contente que isso seja lançado em português. Tradução do Rafael de Paula. Tradução, aliás, muito boa. Então, isso será transmitido entre outros, em vários sites, inclusive o site do seminário. Será transmitido no mesmo momento. 10% de desconto na livraria do seminário. Ah, na livraria do seminário vocês compram o livro com 10% de desconto. Muito bem, também eu queria, com relação à primeira parte da aula, que eu acho que foi um pouco confusa devido à multiplicidade de assuntos que tentam abranger tudo de uma vez, eu queria lembrar o seguinte, que qualquer que seja o caso, a obra do René Guénon continua indispensável e eu acho que, no fim das contas, ela mais ajuda do que atrapalha. Né? O René Guénon recolocou em circulação várias ideias que, de fato, tinham sido perdidas pela cultura dominante da Europa nos últimos 3 séculos, e preparou toda a condição para que existisse uma ciência comparativa das religiões. Quer dizer, todas as objeções que nós possamos ter a esta obra, eu tenho não poucas, mas não nada tiram do seu valor. Mais ainda, eu acredito que sem passar pela obra do René Guénon é impossível entender a situação atual do mundo. Por outro lado, vamos dizer, a ideia que foi depois popularizada pelo Fritz Schoen como unidade transcendente das religiões, eu acho que essa ideia ainda continua válida, mas você não pode esquecer que só existe unidade transcendente das religiões no que diz respeito à sua doutrina metafísica. O que é a doutrina metafísica? É a descrição sumária da estrutura da realidade. Não é isso? Então, isso não quer dizer que as religiões estejam de acordo em tudo mais. Quer dizer, o próprio Fritjof Schoen fazia questão de frisar que não se pode misturar as diferentes formas tradicionais. Quer dizer, o que é cristão é cristão, o que é muçulmano, e assim por diante. O que, na perspectiva aí do projeto eurasiano, é completamente escamoteado, porque o padrão de unidade, note bem que a unidade do Império Eurasiano é assegurada, entre outras coisas, pela ideia da unidade transcendente das religiões, dividindo o mundo numa parte para a qual só existe o mundo terrestre, que seria então o mundo dos impérios marítimos, e por outro lado, né, o mundo dos impérios voltados ao sacro, ao sagrado. Né? Mas, conforme eu já expliquei, o sagrado não existe. O sagrado é apenas um conceito acadêmico que ajunta mal e mal, por seus caracteres esquemáticos, né? Concepções que são completamente diferentes entre si. Sobretudo, depois que a gente estuda um pouco a obra do René Girard, você vê que a diferença específica do cristianismo com as outras religiões é uma coisa tão, tão, tão, tão profunda e tão abissal que, se é possível, a ideia de uma unidade transcendente das religiões, ela só é possível desde o ponto de vista cristão. E foi justamente isso que o Guénon não fez. Para o Guénon, a chave de abóbada é a doutrina hindu. Né? E, em segundo lugar, o sufismo. Mas eu tenho a impressão que o René Girard, ele provou de uma maneira mais ou menos definitiva que todas as religiões sempre foram baseadas no sacrifício do bode expiatório e que no cristianismo exatamente a coisa se inverte, em que o sacrificador vira ele próprio o sacrificado e abole, portanto, né, o sacrifício humano, tanto o sacrifício humano quanto o sacrifício animal. O René Guénon, numa dos textos dele, ele diz que somente aqueles que estão ligados na pura noção da eternidade do absoluto né, escapam aos ciclos da, vamos dizer, das mortes e ressurreições. E diz ele, ele cita um ditado hindu que diz: aquele que sacrifica a um Deus é comido por ele. Eu digo, mas no cristianismo é exatamente o inverso, né? É Deus que se dá como, como alimento. E isso introduz uma mudança tão radical na, na doutrina do sacrifício, que eu creio que somente a partir dessa perspectiva do sacrifício do próprio Deus se pode conceber a ideia de uma unidade transcendente. Mas esse é um trabalho que nem foi começado ainda. Quer dizer, o que seria a unidade transcendente tomando como centro a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? Isso seria uma coisa completamente diferente do que faz João ou do que faz os outros, no qual o Cristo é reduzido a apenas mais uma figura cósmica na sucessão, vamos dizer, das personalidades divinas, né? Quer dizer, Buda, Maomé, etc, etc. Bom, aqui o Hélio Rodrigues Pereira avisa que no Rio de Janeiro eles têm lá um grupo mais ou menos organizado, que se reúne toda semana, né? Onde o meu filho Gugu dá aulas de metafísica, o Nivaldo Cordeiro está dando um curso sobre direito natural, o Carlos Nogueira está dando sobre latim, trívio, quadrívio, etc, etc. E que eles se reúnem, duas reuniões, fazem uma reunião na terça ou no sábado, mas a maioria não está em dia com as aulas, a sala não possui acesso à internet, eles têm uma série de dificuldades e por isso mesmo ainda não estão em condições de fazer as aulas de repetição. Então, eu não pedi que fizesse as aulas de repetição imediatamente, mas apenas que aqueles que têm condição de organizar grupos fossem pensando nisso e se preparando para isso, digamos, que a gente possa começar daqui uns 2 ou 3 meses. Tá certo? Então, o pessoal do Rio até já fez demais. Eu tenho a impressão que o único grupo que tenha agora já a condição para fazer aula de repetição é o do Paraná, de Curitiba, no Instituto Olavo de Carvalho. E que vão pensando nisso e que designem, então, para cada aula, um repetidor e um dia de semana, onde ele vai dar a mesma aula, de acordo com as luzes dele. Aqui, Gustavo Caldas pergunta. No texto do Reveson, lemos, como admitir que tais abstrações possam explicar o movimento e a vida? Aristóteles vem substituir ao sistema todo intelectual lógico de Platão, Aristóteles vem substituir um outro, onde o elemento prático para desempenha o papel principal. Em lugar das puras ideias, as causas primeiras são almas, fontes de movimento e vida. Ao mesmo tempo, lemos nos Jardins das Aflições, Aristóteles não acreditava de fato na imortalidade da alma. Muito bem, é claro que aqui a Aristóteles não está se referindo à alma humana, tá certo? Mas há algo que existe como se fosse uma alma, ou seja, não é nem um objeto dos sentidos e nem é uma forma abstrata, mas é algo que existe como uma alma, ou seja, algo que tem vida e personalidade, tá certo? Aí penetra uma noção do próprio Deus. Portanto, a noção da imortalidade da alma humana não tem nada a ver com essa história. Aqui tem uma longa mensagem do Rodrigo Diniz, acho que vale a pena ler os pedaços. Em uma das últimas aulas, o senhor disse que as transcrições deveriam ter um caráter documental, pois seria trabalhoso tentar organizar o texto em busca de uma unidade didática, digamos assim. Pensei comigo, preciso desobedecer o professor nesse caso. O seminário é um empreendimento de grande importância no cenário cultural brasileiro. Ora, acompanhando o curso, vemos que isso não é simplesmente uma maneira de falar, isso aqui é uma coisa muito séria. Portanto, desde o início, penso que as transcrições deveriam ser feitas como um livro, como uma obra clara, mesmo para aquele que não conhecesse as gravações das aulas. E depois de ouvir o último programa, True Speak, 9 de fevereiro, reforcei tal impressão. Certamente é trabalhoso, eu mesmo estou um pouco afastado da transcrição, mas o benefício para o aluno é enorme. Olha, em parte você tem razão, quer dizer, se fosse possível fazer em cima dessas aulas o que foi feito, por exemplo, no livro do Bernard Lonergan, Tópico sobre Educação. Se chama apenas Tópico sobre Educação, mas é um livro de filosofia importantíssimo, que é um curso que ele deu no Canadá e ao qual os alunos foram gradativamente trabalhando e deram um formato de livro, com começo, meio e fim. Isso é uma coisa muito difícil, eles levaram anos para fazer isso, tá certo? Eu pretendo que se faça isso, mas não estou esperando isso num primeiro momento. Quer dizer, num primeiro momento nós temos que ter apenas uma transcrição, né? Vamos dizer, limpa do ruído. Não é isso? Então, as frases têm que ter começo, meio e fim. Não é isso? Eventuais interrupções são esquecidas e atos são preenchidos. Mas é a correção mínima. Isso é o que eu espero num primeiro momento. Né? Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu li as apostilas de Direito Romano, do Alexandre Corrêa, que meu pai tinha recebido na Faculdade de Direito. E aquela apostila era feita toda semana. Você dava uma aula uma semana, a semana seguinte tinha apostila. Numa época em que você não tinha computador, não tinha internet, não tinha coisa nenhuma, era tudo feito na máquina de escrever e no stencil. E note bem, o curso de Direito tinha muito menos alunos do que nós. Eles tinham ali no máximo, quantos alunos tinham numa aula do Alexandre Corrêa? 50 no máximo. E, no entanto, conseguiam fazer isso, porque consideravam que a transcrição de aula, como é normal na tradição universitária em geral, faça parte das obrigações estritas do aluno. Quer dizer, é como você, a partir da gravação, ou naquela época, nem gravação, das suas anotações, né? Havia alunos que sabiam taquigrafia, anotavam na hora. A partir das anotações taquigrafadas, como se fez também no caso para as obras de Edmundo Husserl, quer dizer, recompor o que foi ensinado. Se for possível você restaurar uma ordem interna que ali está apenas sugerida, ótimo, mas eu não estou esperando isso. Precisamos primeiro do material bruto, né? Quando nós estivemos na conferência Rosenstock, que ano foi aquilo? 2002. A coisa que mais me impressionou foi que nós chegamos, tinha uma mesa imensa, vamos dizer, com todas as transcrições de aula possíveis e imagináveis. Quer dizer, tinha um material ali para uns 50 ou 60 livros, mas ainda em estado semibruto, quer dizer, apenas uma correçãozinha inicial. Então, eles faziam a coisa por etapas, quer dizer, primeiro você tem a transcrição bruta, depois você tinha uma pré-edição e depois uma edição. Muitos livros do Rosenstock foram compostos assim e outros ainda serão, um material que ainda resta enorme. Mais ainda, eles colocavam à venda todas as gravações de aulas do Rosenstock, que ele tinha dado nos Estados Unidos. Quer dizer, custava, na época, acho que custava 2 mil, 3 mil dólares o conjunto das gravações em fita. Então, esse material não se perde. Isso foi feito pela própria família do Rosenstock. E a Fundação Rosenstock não tinha dinheiro, trabalhavam assim de uma maneira artesanal. Nós temos mais condição do que eles, né? Então, eu creio que esta coisa das transcrições de aula é, de fato, é obrigação fundamental e não pode esperar muito tempo. Quer dizer, cada aula que foi dada, você tem que ter uma transcrição rápida, depois de 2, 3 semanas no máximo. Então, Rodrigo, eu acho que você tem razão, mas eu não estou esperando tanto. Daí ele pergunta a respeito de algumas obras minhas não publicadas. Olha, não se ligue, não segui muito por esses títulos, porque várias vezes juntei vários escritos sob um título para ser publicado, depois quando não for publicado, depois peguei os mesmos textos e botei em outro livro com outro título completamente diferente. Por exemplo, esses que saíram no livro A Dialética Simbólica, né, tinham sido planejados para entrar em outros livros que acabaram não existindo. Então, quando ele se refere aqui ao título Antropólogo Antropófago, existe uma apostila com esse nome, Antropólogo Antropófago, eu pensava em juntá-la com outros textos e publicar como livro, isso nunca aconteceu. Tem outro estudo que eu fiz sobre o Western, A Vingança de Liberty Valance. Isso também não é um livro, é uma apostila também para ser juntada com outros. Pensei em juntar vários escritos sobre cinema e publicar com um título genérico. Mas, ó, note bem, eu não ligo muito para esses escritos antigos, né? Quer dizer, nos últimos 5 ou 6 anos, quer dizer, a montanha de coisa que eu disse, que foi transmitido, foi gravado, já é suficiente para dar trabalho por muitas décadas. Então, o que é mais antigo tem mais uma importância, né, apenas histórica ou biográfica. Às vezes até uma curiosidade. Mas eu não dou muito valor a nada que eu escrevi antes de 1986, 85, 86. Eu acho que ali foi só um período de aprendizado. Muitos trabalhos são apenas de ordem jornalística. Eu simplesmente esqueceria essa porcaria toda. Né? E do que eu fiz nos últimos 20 anos, eu acho que as coisas que fazem parte do seminário têm prioridade. Né? Porque aqui eu estou juntando e costurando vários pedaços do que eu fiz fragmentariamente antes. Né? Aqui, Leonardo Torres pergunta: à medida que vou estudando e ouvindo as aulas, muitos problemas se esclarecem para mim, mas cada vez que um ponto se ilumina, surgem dúvidas em torno. Comigo acontece a mesma coisa. Considerar os esforços filosóficos como símbolos para ativar a consciência parece ser a única maneira de dar sentido ao conjunto. A solução que o senhor deu para a discussão de São Tomás de Aquino e São Boaventura não deixa dúvidas, é isso mesmo. No entanto, o fato mesmo de que São Tomás e São Boaventura encetasse uma discussão, não mostra que eles mesmos eram contrários a considerar os dois pontos doutrinais em questão como símbolos de experiência, ambos válidos? Não, muito bem. Você pode considerar doutrinas divergentes como símbolos de experiência quando eles são dialeticamente harmonizáveis. Ou seja, você pega duas opiniões diferentes e descobre os respectivos pontos de vista, pontos de partida, as respectivas perguntas que estão respondendo, e frequentemente você descobre que são duas perguntas diferentes. Aparentemente estão divergindo sobre o mesmo ponto, mas como o enxergam desde direções diferentes, estão falando de coisas diferentes. No caso, quando São Tomás de Aquino dizia que Deus é a última coisa que você conhece, São Boaventura dizia que é a primeira, tá certo? O São Tomás de Aquino está falando desde um ponto de vista experimental, ou seja, na ordem, a ordem real a que você, em que você vai adquirindo os conhecimentos e, sobretudo, em que você vai adquirindo as provas. Quer dizer, o conhecimento de Deus, neste sentido, ele de fato é o último, porque para chegar a ele você precisa ter uma série de conhecimentos sobre realidades terrestres e sobre toda a estrutura da realidade até chegar em Deus. Mas São Boaventura está falando do ponto de vista das condições, por assim dizer, a priori do conhecimento. Então, Deus está, por assim dizer, por trás da nossa consciência, garantindo todos os conhecimentos. Ele está falando da ação do Espírito Santo. Então, não estão falando da mesma coisa. Quer dizer, um está de um ponto de vista experimental, ou seja, histórico, temporal. Quer dizer, o ser humano precisa conhecer isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, para ele ter a evidência da existência de Deus. E São Boaventura está dizendo: bom, para você começar a pensar, é preciso que Deus já esteja presente ali. Deus é um pressuposto. As duas coisas não se contradizem de maneira alguma. Então você vê que as duas expressões, a de São Tomás e a de São Boaventura, as duas são insuficientes. E mesmo juntando as duas, também não são suficientes. Por quê? Porque a realidade da qual estão falando transcende a esfera do signo verbal que estão usando. Eles estão falando de uma coisa que transcende o conteúdo verbal explícito. E por isso mesmo mostra e prova que este conteúdo verbal é um símbolo. Porque o símbolo acontece, vamos dizer, quando você não tem a superposição exata de signo e significado. Por assim dizer, o significado está aberto, porque ele transcende a esfera daquilo que pode ser simbolizado. Então, aí você fala de símbolo, quando um lado está em aberto. Quer dizer, você não está propriamente significando algo, você está apontando para algo que transcende a esfera do signo que você usou. Então, podemos dizer, bom, o que São Tomás de Aquino disse é um símbolo, e o que São Boaventura disse é um símbolo, porque nenhum dos dois disse a coisa completa, nem poderia dizer. Ficou claro isso? Aqui, Magno Regis pergunta: o senhor comentou sobre o calvinismo como movimento revolucionário. Como posso estudar melhor essa questão? Procure o livro de Michel Walzer, que se chama The Revolution of the Saints, a Revolução dos Santos. Isso é um clássico a esse respeito. Ele mostra não apenas, vamos dizer, a índole revolucionária do governo calvinista estabelecido na Suíça, mas ele mostra que o calvinismo criou praticamente todos os instrumentos de ação mais tarde usados pela militância. Calvino praticamente criou a militância, quer dizer, a organização da sociedade civil para uma ação política. E, em seguida, inventa o totalitarismo, isso é, o governo que controla todos os aspectos, o primeiro projeto de governo totalitário que houve na Europa, quer dizer, um governo que controla tudo na sociedade, até a vida privada dos indivíduos e até o pensamento. Claro que a coisa não chega a se realizar, fica assim apenas no projeto em si. E depois toma outra direção, mas que a ideia mesmo era totalitária e os meios de ação são característicos do movimento revolucionário, isso aí não temos como negar. Victor Madeira pergunta: o senhor detectou a manifestação da paralaxe cognitiva em qual etapa da sua elaboração filosófica? Parece que ela está presente na maior parte dos seus objetos de investigação. Bom, a suspeita de algo que mais tarde eu viria a chamar de paralaxe, eu acho que apareceu mais de 40 anos atrás, justamente quando eu estava estudando as meditações de filosofia primeira do René Descartes. Porque ele ali diz que aquilo é um depoimento verdadeiro, que aquilo não é apenas uma coisa que ele inventou, mas uma experiência interior que ele realmente fez. E daí eu disse, bom, se ele fez, eu também tenho que poder fazer. Tá certo? E daí eu tentava fazer o raio da dúvida metódica, da dúvida sistemática, que esbarrava em impossibilidades flagrantes. Né? Eu via, por exemplo, que, vamos dizer, a presença do eu consciente, do eu temporal, estava pressuposta em tudo aquilo. Quer dizer, o ego consciousness não era uma conclusão que você chegava, era um pressuposto. Então, se você, na conclusão, você chegar à mesma coisa que já estava pressuposta, você não fez absolutamente nada. Você fez o que se chama petitio principii, uma petição de princípio. Né? Quer dizer, se eu me propus pensar sobre algo, eu mesmo já disse que eu estou pensando. Não é isso? E, além disso, quantas coisas eu poderia colocar em dúvida? Né? Por exemplo, eu posso colocar em dúvida os meus sentidos? Eu digo, bom, se eu colocar em dúvida os meus sentidos, eu tenho de parar de falar comigo mesmo, porque a voz interior tem uma ressonância, ressoa na sua caixa craniana. Pô, né? Então, tem um som. Então, se eu fizer a abstração, eu já não vou ouvir o meu próprio pensamento. Né? Então, quer dizer, a abstração dos sentidos é, na verdade, impossível. É uma coisa que você diz que faz, mas não faz. Ou, digo de outro modo, não é a negação, é apenas uma abstração. Quer dizer, você está considerando o conteúdo do seu pensamento separadamente, vamos dizer, dos elementos sonoros ou escritos que o veiculam. Mas considerar uma coisa separadamente é uma coisa. E você negá-la ou colocá-la em dúvida é outra completamente diferente. Então eu tentava, falar, olha, isso que Descartes disse que fez, não dá para fazer. Então do que ele está falando? É? Também depois, quando eu li o David Hume, né, quando ele mostra que não existe prova de que existe um eu, né, por trás dos pensamentos, e que nós temos apenas estados. Eu digo, mas se nós temos apenas estados, é inútil você fixar uma sequência de pensamentos no papel. Né? Porque cada vez que eu olhar esse papel, eu vou compreender uma coisa diferente. Então, a teoria de Hume é contraditória com o fato dela ter sido escrita. E do mesmo modo, isso eu observei isso há muito tempo. É só que na hora não me parecia um fenômeno geral, me parecia apenas erros, distrações que um filósofo tinha cometido aqui ou ali. Mas eu reparei isso muito tempo atrás. O Kant, né, quando ele diz, nós não percebemos a coisa em si, nós só percebemos as suas aparências fenomênicas. E eu estava com o livro na mão e dizia, você quer que eu leia o seu livro ou apenas a aparência fenomênica dele? É? Então, afinal de contas, um livro é um objeto material, temos grafismos aqui. E esse grafismo supostamente significa alguma coisa que supostamente Kant pensou. Eu digo, bom, se eu não posso pegar, se me coloca um elefante na frente, eu não posso ter acesso ao elefante em si, mas somente a sua aparência fenomênica, um elefante que é uma coisa muito mais densa e grosseira do que o escrito, por que eu digo que eu posso pegar, captar o pensamento de Kant? É? Então, essa teoria é contraditória com o fato de que ela foi escrita. Se isso é verdadeiro, não poderia ser escrito. E se foi escrita, porque não é verdadeiro. Tudo isso eu reparei, eu acho que 40 anos atrás, eu tinha 20 e poucos anos. Mas na época eu ficava atormentado, eu achava assim, o idiota era eu. Você tá entendendo? Eu falei, não, é aí que eu não estou entendendo alguma coisa. Não é possível. Ou então o sujeito cometeu, deu uma rateada, um lapso, né? Depois eu fui vendo que isso estava onipresente. Coisas desse tipo eram onipresentes. E, como eu já estava meio preocupado com o negócio da consciência, e estava lá lendo Santo Agostinho e pensando no negócio da confissão, e note bem, eu não estava pensando só na confissão em termos religiosos, né? Eu fiz 8 análises diferentes, com psicanálises diferentes, né? Porque eu queria saber como é que funciona isso. Cheguei à conclusão que não funciona. Né? Mas a análise, por mais tosca que fosse, ela colocava em questão o problema da sua sinceridade. Porque o que está fazendo o psicanalista? Ele está tentando descobrir as suas racionalizações, desmantelá-las e fazer você percebeu alguma realidade que ou foi esquecida, ou foi reprimida, etc, etc. É um mecanismo muito interessante, no fim das contas. Os caras não sabem fazer isso, mas que a ideia boa é. E eu reparava que eles não sabiam. Por quê? Porque como cada psicanalista seguia uma teoria específica, ele já sabia o que ele queria encontrar por trás das minhas racionalizações. Ele só queria encontrar aquilo que ele já sabia. Então, daí um dia o doutor Meira falou para mim, falou, você já reparou que o psicanalista junguiano tem pacientes junguianos, o freudiano tem pacientes freudianos e assim por diante. Falei, é isso aí, é uma conspiração. Então, se você chegar lá no analista junguiano e você tem um problema freudiano, como é que vai ser o negócio? Então, eu vi que havia muito de projetivo ali, mas de qualquer modo, a experiência da análise era interessante porque era um desafio de autoconhecimento. Não levava a autoconhecimento nenhum, mas por causa desse fator, desse predomínio da teoria, né? Quer dizer, eu cheguei à conclusão que o psicanalista bom, ele precisava não ter teoria nenhuma. Já está aberto o que desse viesta, né? E, por exemplo, se era o psicanalista reichiano, ele já queria, né, descobrir os nós musculares, etc., né? Eu digo, mas escuta, mas se eu não tenho aqui problema muscular nenhum, né? Se eu tenho um problema, sei lá, que eu odiava meu pai, eu bati na minha mãe, como é que vai ser, né? Ou se eu tenho um problema religioso, espiritual. Então, os caras só estavam preparados para lidar com um determinado tipo específico de problema. Mas, de qualquer modo, a ideia, né, de você contar sua vida, contar seus sonhos, contar suas emoções e uma outra pessoa analisar e desmantelar as suas mentiras é uma ideia muito boa. Eu creio que ela nunca foi realizada. Que isso ficou só na ameaça. Inclusive, a partir dos anos 60, a profissão de psicanalista e de psicoterapeuta decaiu pra caramba, virou pura manipulação, virou sacanagem. Mas esse problema, vamos dizer, da sinceridade da narrativa, estava muito presente na minha cabeça. E foi aí que eu vi, olha, a narrativa do Descartes não é sincera. Passaram-se muitos anos até que eu vi que não era só ali que ele não tinha sido sincero, que ele era o homem, que era, como diz o Maxime Leroy, era realmente le philosophe masque, era o homem tudo mascarado, né? E ele mesmo dizia que ele vivia disfarçado. Eu falo, mas peraí, então por que que você me diz que você vai expor ideias claras e distintas, e que eu vou entender tudo como se fosse máxima evidência, se você ao mesmo tempo está se mascarando, né? Então, foi muito aos poucos que eu cheguei a essa coisa da paralaxe cognitiva como um fenômeno que marcava toda uma época da história da filosofia. Quer dizer, a época do teatro. Não é isso? E quando chega no século XX, acontece essa coisa surpreendente de que o diálogo intelectual está todo feito de disfarces e camuflagens. Né? E uma coisa verdadeira você só encontra mesmo é o quê? No teatro. no teatro, no romance, né? Quer dizer, tudo aquilo que era ficção virou realidade, o que era para ser realidade virou ficção. Isso provocado, em parte, pelo próprio desenvolvimento do sistema universitário, onde filósofo se torna uma identidade social, o nome de uma profissão, e não uma regra de vida, como era para Sócrates, como era para Platão, como era para Aristóteles e como era para os escolásticos. Então, a questão é a seguinte: o homem de mentira não pode chegar à verdade. Não? Também uma coisa que gravou fundo na minha cabeça foi a frase do Giambattista Vico, que ele diz: nós só conhecemos perfeitamente aquilo que nós mesmos fizemos. Claro que isso não é a única coisa que você pode conhecer, mas se você não sabe nem o que você fez, você não é capaz de contar a sua própria história para você mesmo com o mínimo de fidedignidade, então você já perdeu o fio da meada. Eu digo, contar a sua história para você mesmo, não é? Contar para outro é muito difícil. Precisa ser um gênio da confissão, como o próprio Santo Agostinho. Tá certo? Mas contar para você mesmo, e foi nessa época que me apareceu uma ideia de que eu vi que eu representava vários papéis perante mim mesmo. Né? E um dia eu falei, pô, mas só vale o que eu falo para mim mesmo com a minha própria voz, representando o meu próprio papel, não uma outra coisa. Então eu tenho que ter, vamos dizer, uma voz interior que eu mesmo ouço, e que essa voz interior não é um negócio transcendente, mas é a minha própria voz, é o meu coração que está falando. Né? Então você, muitos anos mais tarde, eu descobri umas lições de um professor de teatro americano, professor de impostação vocal, né, em que ele dizia que a única técnica de impostação vocal verdadeira é de você encontrar a sua própria voz e você falar desde o coração. Então, é uma coisa que tem relevância até física. Então, somando esses vários negócios, esses vários aspectos, aqui aparece a ideia de olhar a história da filosofia, a história das ideias inteiras, sob o ponto de vista da sinceridade e da genuinidade do que as pessoas estão falando. Ou seja, o neguinho acredita mesmo no que ele está dizendo? Ou ele está fingindo? Se nem ele mesmo acredita, por que que eu vou levar isso a sério? E aí chega, tem casos extremos. Quando você lê Karl Marx, eu digo, não tem uma linha sincera ali, é tudo fingido. Não é isso? Isso é curioso, porque quando eu tinha começado a minha vida, eu comecei com um militante esquerdista e me intoxiquei de Karl Marx durante um tempo. Karl Marx, Lenin, etc. Tudo aquilo me parecia verdadeiro. Me parecia verdadeiro porque eu me alimentava só daquilo. Então, a própria conversa, vamos dizer, se confirmava a si mesmo indefinidamente. E dá para você continuar assim o resto da sua vida, porque os marxistas escrevem livro que não acaba mais. Se você quiser ler só a produção intelectual da esquerda política, você nunca vai terminar. Agora, vamos fazer um teste. Hein? Você vai ler o pró e o contra. Então vamos procurar os caras que estão do outro lado, o que que eles dizem. Se você fizer isso, o seu esquerdismo acaba em 3 meses. Né? Não mais do que isso. É como diz o Erich Wegener, ele leu o Capital durante as férias e ficou marxista. Daí ele fez um curso de economia política e largou daquela besteira para sempre. Né? Então foi assim que surgiu o negócio da paralaxe cognitiva. Quer dizer, a própria origem da noção paralaxe cognitiva, ela poderia ser objeto de um livro. Digamos, para fazer uma autobiografia deste capítulo. Como é que eu descobri a paralaxe cognitiva? E como é que eu descobri que isto não era uma casualidade, mas que isto era uma regra geral? Ao ponto que nós podemos pegar o começo da modernidade, podemos chamar na era do fingimento, porque é tudo fingido. A biografia das pessoas é fingida, a voz é fingida, é tudo impostado. Vocês lembram quando nós examinamos o quadro do Holbein, os embaixadores? Né? E você vê a ênfase que se dava naquela época na ideia de moldar a personalidade externa de modo que o indivíduo representasse um papel social. Isso não tem nada a ver, vamos dizer, com o esforço ascético de encontrar sua própria voz, de ser sincero, etc. É exatamente o contrário. E quando você vai ver as biografias que nós herdamos daquela época, mas é tudo fingido. A biografia de Newton é falsificação do começo até o fim, a de Descartes também. Né? Então, alguma coisa muito séria aconteceu aconteceu naquela época. Onde você vê que os indivíduos, vamos dizer, eles se desgarraram da autoridade externa da igreja, tá certo? Mas não tinham nenhuma autoridade interna para substituir. Eles achavam que tinham. Eles achavam que a voz deles era o próprio Deus falando, mas não era, era apenas eles falando. Quer dizer, se você também não, se você não conhece a sua própria voz, você não sabe a diferença entre a voz dela e a voz de Deus. Você se autodiviniza com a maior facilidade. Agora, isso para mim já não acontece mais. Eu sei quando é eu que estou falando. É? Assim, mesmo assim, de madrugada, no meio do sonho, eu sei onde eu estou lá. E eu sei que eu não sou Deus. Então, quando foi Deus que pôs algo na minha cabeça, eu sei que foi Ele. Porque não fui eu. É? Porque eu fico sabendo um treco que eu não sabia antes. Bom, então isso aí foi durante o sono do Espírito Santo, cujo trabalho... Um dos principais trabalhos do Espírito Santo é manter em funcionamento a nossa inteligência. Então você sabe que você tem, vamos dizer, fez um upgrade e não foi você que fez. Mas ao mesmo tempo isso não é, vamos dizer, uma ação extraordinária. É a ação ordinária, geral, constante do Espírito Santo. Miriam Macedo pergunta, na explicação sobre a contemplação amorosa, o senhor falou do impedimento, dos obstáculos ao conhecimento do ente odioso. O professor poderia dar um exemplo disso? Você pega qualquer conduta monstruosa, humana, e você vê que você não consegue ter empatia com ela. Você pensa assim, em que circunstância eu poderia fazer a mesma coisa? E você vê que você não poderia. Existe, um obstáculo, um abismo. Você não consegue se conceber fazendo aquilo. Fala, bom, então você esbarrou no incompreensível, você esbarrou no absurdo, no demoníaco. Então é ali que termina o mundo da psicologia humana e começa um outro negócio. Você tinha uma pergunta. Então, tem alguém aqui que tem uma pergunta. Olá, você poderia explicar melhor o que você quer dizer quando você diz que Deus é uma pessoa, tem que ser necessariamente uma pessoa? Quando nós dizemos uma pessoa é uma entidade autoconsciente capaz de amor. Se Deus não é isso, ninguém poderia ser isso, porque isso não existiria no mundo. Não é isso? Então, eu acho que isso já responde a sua pergunta. Deus que tem que ser um ser autoconsciente capaz de amor. Portanto, vamos dizer, ele tem que ter um outro. Não é isso? A quem ele ama. Esse outro não pode ser só as criaturas criadas, os entes criados. E esse é o sentido da Santíssima Trindade. Quer dizer, onde você tem, vamos dizer, uma unidade de essência, é essencialmente o mesmo ser. Mas em três, o quê? Pessoas. Então, Deus não é um negócio misterioso e abissal que um dia virou pessoa. Isso na perspectiva guenoniana, né? Quer dizer, o absoluto, o abismo imensurável que um dia vira pessoas. Não, ele sempre foi as três pessoas. E também eu não acredito na coisa da famosa dias e noites de Brahman, onde tudo desaparece e depois volta a existir. Não. Quer dizer, a ação divina, ela é eterna. Ela nunca parou. Deus não pode se recolher e virar potência. Ele é ato permanente. Quando chega na metafísica, eu digo, olha, o nosso Mário Ferreira dos Santos é muito melhor do que o Guénon. A parte dele da neontologia, quer dizer, a ontologia do nada, dá de 10 a 0 no Guénon. E o ponto de vista dele não é absolutamente vedantino, com todo o respeito que eu tenho pela doutrina vedantina, a qual eu devo muito. Hélio Pereira, eu esbocei um modelo temporário e resumo da sua filosofia com o propósito de formar uma unidade sistêmica. O conceito mais fundamental da sua filosofia é a reconsideração do ato intuitivo, cuja patologia do hábito intelectual de obstruir ao longo da história tem resultado em efeitos espirituais e sociológicos catastróficos. A obstrução do ato intuitivo resulta na adesão a crenças injustificadas e inconexas que prejudicam a unidade da consciência cuja organicidade Aristóteles identifica a estrutura mental saudável. A perda do sentido de organicidade resulta do hábito de dissociar o elemento do seu organismo, que muito mais tarde resultará na ideia kantiana de considerar algo em si mesmo, mas que antes disso motivou a ruptura entre sujeito e objeto na formação da teoria do conhecimento, o que faz o teórico não considerar sob a ótica desses dois aspectos e que é a origem da paralaxe cognitiva. Essa visão desconexa da consciência se projeta na organização do conhecimento que, destoando do modo natural e orgânico da elaboração cultural que passa pelos quatro discursos. O sacramento da confissão, confessar o que sabe, seria mais do que meramente um ritual, mas a evidência de uma conquista antropológica poderia ter um efeito profilático, o antídoto da perda da unidade de consciência, sem sombra de dúvida. A restituição dessa unidade faria o sujeito assumir a sua consciência como causa, o que as teorias psicológicas têm apresentado como produto externo de fatores determinantes. Mas essa evidência está ameaçada pela mentalidade revolucionária. Deve perguntar, aceitar? Está aceitável, mas falta muita coisa aqui. Quer dizer, então, em primeiro lugar, se você fosse fazer uma exposição sistemática, você tem que ir pela ordem dos fatores. E a ordem dos fatores é o mundo dos princípios, em primeiro lugar. É isso. Então, ali é um esboço de uma metafísica. Esta metafísica fundamenta esta importância que eu dou ao ato intuitivo, ao ato de consciência, sobretudo de autoconsciência, não da forma atomística do penso logo existo, mas como autoconsciência existencial, vital, ou como diria Ortega y Gasset, biográfica. Ortega y Gasset estava enganado ao pensar que a vida humana, como vida biográfica, vida no sentido de minha vida, que eu narro, seja a realidade fundamental. Não, ela não é a realidade fundamental, existe Deus acima dela. Né? Mas ela é a via fundamental para o conhecimento de tudo quanto existe. Você veja, se um sujeito está fazendo um experimento científico, ele precisa relatar o experimento científico em todos os seus passos com fidedignidade, senão a conclusão será falseada. Então, quer dizer, esse negócio narrativo é absolutamente fundamental em qualquer área do conhecimento. E a narração é, sobretudo, vamos dizer, a narração da própria testemunha, quem viu os fatos ou quem foi o sujeito dos atos, tá certo? Então, a relação entre verdade e sinceridade é muito mais estreita do que se pode imaginar, e é por isso mesmo que eu não acredito, vamos dizer, que exista algo como, por exemplo, na filosofia analítica, existem as sentenças verdadeiras e sentenças falsas. Nenhuma sentença é verdadeira, nenhuma sentença falsa. Nem a Bíblia, meu filho, porque depende do que, como você vai entender aquilo. Quer dizer, uma única frase pode ter mil sentidos diferentes e só alguns deles serão verdadeiros no instante em que a verdade se efetiva para o ser humano consciente que a está admitindo. Não é isso? Bom, então eu acho que por hoje é só, né? Já foi muita coisa. São 11 horas lá no Brasil. Então, até a semana que vem. Muito obrigado. Não esqueçam do lançamento do livro de